Depois de anos e anos preso, aquele homem tinha se tornado uma fera humana. Isto se deveu principalmente pelo motivo da sua prisão. Anos atrás, ele havia roubado um pão. Foi preso por causa disso. Pagou caro demais por aquele alimento. Fora da prisão, ele via em cada homem um inimigo. Pessoas egoístas, vingativas, que não perderiam a chance de prejudicá-lo. Por isso ele decidiu que iria se aproveitar de cada pessoa de quem se aproximasse. E ele, passando-se por um homem de bem, hospedou-se na casa de um rico comerciante, homem bom de coração, homem justo e íntegro, que lhe ofereceu pousada na sua mansão. Mas sabe como que ele pagou aquela hospedagem? Roubando 2 candelabros de prata e fugindo no meio da noite. Assim que ele abriu a porta da frente e pôs o pé na rua, 2 guardas que faziam a ronda acharam aquela atitude muito suspeita e disseram: "Alto aí!" E ele estremeceu. Foi pego em flagrante, com os candelabros de prata embrulhados na sua capa. Com o barulho dos guardas, o dono da mansão, o rico comerciante, acordou e foi ver o que estava acontecendo. E na mesma hora compreendeu tudo. Viu que o seu hóspede tinha roubado os 2 candelabros de prata e que fora preso ali, infortunadamente, com a mão na massa. Mas o rico comerciante, homem de bom coração e grande integridade, olhou para o ladrão e disse: "Ué, você ainda está aí? Você não vai se atrasar para sua viagem?" O ladrão ficou sem entender nada. E os guardas olharam para o homem rico e disseram: "O senhor conhece esse gatuno?" "Gatuno não, seu guarda. Este é meu amigo. E eu dei para ele 2 candelabros de prata para que ele fizesse a sua viagem." O ladrão olhou para o homem rico e ficou sem entender nada. Os guardas disseram: "Quer dizer que ele não estava roubando a sua casa?" "Ora, seu guarda, que é isso? Roubando coisa nenhuma. Este é um velho amigo meu. Eu lhe dei estes 2 candelabros. Ele vai custear uma grande viagem. Está tendo que sair no meio da noite porque a viagem é longa. Por favor, guardas, soltem este homem." Os guardas, se desculpando do ladrão, disseram: "Sim, senhor, sim, senhor." E o deixaram. Então o ladrão olhou para o homem rico e disse: "Por que o senhor fez isso? O senhor sabe que não me deu candelabro nenhum. O senhor sabe que eu sou um ladrão, que eu traí a sua confiança, que eu agi mal. Como é que o senhor me faz isto? Por quê? Por quê?" E o homem rico disse: "Porque eu quero que você recomece a sua vida. Quando eu te hospedei aqui, eu já sabia que você era ex-presidiário. Eu já sabia do seu passado. Eu quero que você recomece a sua vida e se torne um homem de bem e nunca mais roube alguém." E o ladrão foi tão tocado por esta palavra, encontrou alguém que o conhecia mais do que ele imaginava, encontrou alguém que estava ali acreditando na sua integridade e solenemente prometeu que a partir daquela noite mudaria completamente de vida e se tornou verdadeiramente um homem de bem. Esta história que você está ouvindo é mais ou menos adaptada da ópera de Victor Hugo, Les Misérables. Lá, o homem mau mudou de vida e se tornou um homem de bem, que vai até suportar afrontas e injustiças por causa disso, mas teve a sua vida completamente mudada porque alguém acreditou nele e lhe deu um voto de confiança. Há alguém que acredita em nós. Mesmo cada um de nós sendo indigno, sendo infiel, sendo traidor, sendo desonesto, sendo indigno, há alguém que acredita em nós e que sempre, sempre dá o voto de confiança e trabalha pela nossa recuperação e restauração. Ele perdoa, ele dá condições para um recomeço e ele faz de tudo para que a nossa vida seja uma bênção. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ainda que você tenha errado, ainda que você não acredite em mais ninguém, ainda que você tenha perdido a fé no ser humano e na própria vida, contudo, há alguém que ainda acredita em você e não perdeu a fé naquilo que você pode se tornar no futuro. Jesus Cristo perdoa todas as suas iniquidades, apaga todas as suas transgressões, elimina o seu passado e coloca uma vida nova para você recomeçar. E se você quer saber, agora mesmo, Jesus Cristo está te defendendo diante do acusador e dizendo que esta nova vida e esta nova oportunidade foi Ele mesmo quem te deu. Prometa para Ele que a partir de agora você vai ser uma nova pessoa, que você vai aproveitar esta oportunidade tão rica que Ele te concede e vai escrever uma nova história para a sua vida. Se você quer receber a oferta que Jesus Cristo está te fazendo, abra o seu coração e o receba agora mesmo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.